Voo no 166, identifique, chegada Mari, desceu 050, vem na proa de Itapê. Passando até os 50 na proa de Itapê. Itapê, autorizadora? Itapê, já tá bom. Ok. Solo Salvador, 35299, para o táxi. 47 a bordo, 340, alterna Salvador. 35299 na frente, prossiga em frente. Saída parte 3 para a principal, Índia, até o ponto de esperada 10. Lá com a torre, 108.6, ajustada 1012, bom voo. Parte principal, Índia, ponto de espera, chama a torre, o 35299. Papa Romeu, Papa Tango, Romeu, cópia. RJ 400, rota para o Zulu 10, decola 1-0, primeira curva é à direita. No perfil da, próxima, terça decola 1-7 ou na 10? Então, RJ 400, rota conforme, Zulu 10, decolagem pista 1-7, com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda, após Leda, voa bridge. E segue a via conforme. 5461 no código transponder, controle 120.8, o Papá Tango Romeu. 4206. Fere, chame agora a torre, 108.6, para acionar ataque de decolagem, parte 5, ajuste no momento 1012, confirmando o POB. 9, copiado, chame a torre agora para acionar ataque de decolagem, eu tenho um ótimo voo. Então, prossiga. Matando então, estou sem dar RMA. Chame a torre agora em 118.6 para decolagem. O ajuste no momento é 1012. O vento aqui é de 110.10. Hotel ali matando. Chama a torre. Controle Salvador, trip 5219. Zulu 9, contato radar, sobe o nível de voo 180 na saída Arbo. 180 na saída Arbo, poderia liberar da restrição, senhor? Livre da restrição, ciente 5219. Paulo Salvador, é 8-6-6-2-5-9, autorização Guarulhos. É 259, só um minuto, Guarulhos. Você faz a subida da Elma. Voo 966, descida para 2000, ajuste no 092, nível ILS, resposta cruzada. 2000, o 0092 está autorizado o ILS. Posso considerar a restrição de TAP? Livre. Obrigado. O Papatangô, Kilo Oscar, descida para 3000 pés, ajuste no 092. Livre, Deus. A Trip, chame táxi. Livre, Papatangô. Táxi Trip 5464, total 68 pessoas a bordo, para 64 horas, Lanterna Salvador. Autorizado, Trip, parte 3, parte principal, Índia até o ponto de parada 10, lá com a torre 118.6, ajustado em 1012, morro. Índia, ponto de parada 18.6, exato. Até o Hotel Papá. Até o Hotel Papá, o serviço da está encerrado agora 6 milhas para a posição Conde, mantém o nível de voo 090, chamar a Caju na frequência 120 decimal 1, por gentileza. Efetue a autocoordenação com o mesmo, não conseguimos contato com o controle. Caju, 1203 positivo. segue na aerovia. 5465 transponder, controle em 20.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela empresa Lonasdan, pista 10, na curva direita, da Aula e da Brice, transponder 5465, controle 208, chinar 629. Chame quando pronto, puxa na. Chama lá. Salvador. Boa tarde, Dan 3897, informação Romeu para a cópia Guarulhos. Guarulhos, sim, só um minuto. Prepare o Adael 340 aprovado, 3897. Ok, vai preparar Adael agora. Realizador, gol 1966. Bruno 166, completa final, cheque o trem, turre, 118, decimal 6. 18,6, ok, gente. Pelo Oscar, descida para 2000, autorizada final do procedimento de Electric Tray, reposta habilitada. Controle, muito boa tarde, TP 5464. Boa 5464, contato radar, sobre o nível 190, na saída Fuca. 190, saída Fuca, a possibilidade de voarmos meio próprio direto da Aracaju, só, Aru? Estaremos em coordenação com o Fuca. Possível, se for correndo na coisa, possibilidade também temos possibilidade de direto ao Marcelo meio próprio. O piloto copiou 2000, autorizado a final do procedimento? 2000, mandar essa prisada. Positivo. Cópia. Pronto. Guarulhos 340, volta pílulo 10, decola 10, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leira, Ponte Leira, Boa Brite, 5472, o transponder, controle 120.8. Ok, autorizado então para Guarulhos, nível 340, Dael, Leira, Leira, Boa Brite, no pílulo 10. 472 no transponder e o controle 120 decimal 8. Estou confirmando, após o Perizulu 10, direto ao Wake, linha Perizulu 44, é isso? O que eu tenho no sistema é o Perizulu 10, SMAP, após a Wake, após Mike, India, Alpha e após conforme seu plano. Ok, gente, o 3897 confere. Chame quando pronto, puxa na. Chamará. Delta, na escuta. Agradecido, sobre nível de voo 400 na saída da El. 400 da El, Tango Romeu. Ok, vai ficar sujeito ao tráfego, é com Delta. Centro Tobi 02, acionado padrão 0125, torre agora 108.6, o ajuste 1012. O Eco Delta, suficiente, está voo autorizado, confirmando circuito para 17. Agora tem um pouco. Desó, o Golfo Quilócio. Golfo completa final, cheque pré-pouso, torre 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado, mãe. 219, chama Recife, frequência 288, secundário 260. 288-260, no 1166, boa tarde, bem-vindo, táxi Alfa, reporte do Juliette. Alfa, táxi da Juliette, vou 1166. Vitória, Salvador Vitória, no 360, só um minuto, subida da El. Subida da El, nada. E 1166, vai ingressar após Juliette, porta 62. Juliette, 62, 1166. Papatango Romeu, centro, 1251, secundária 3325. 251-3325, boa tarde. A quadra trip está autorizada no Maceió. Direto para Maceió, senhor. Muito obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Está 3894, passa 170 para 150 para Maceió Romeu. Boa 3894, descido a nível de voo 050, está autorizada para o ETAP, a chegada é a mais. Essa 050, voa ETAP na Mário, tem 3894. Controle em 20.8. Esse está autorizado para Vitória, nível 360, viável 250, decola da 1-0, primeira curva direita da El, lida, depois voa Eudes. 5474 é o transponder, é o controle, igual no 645. 5470 o transponder, no 645. 5470. No 2 quando for funcionar. Está pronto para funcionamento, igual no 645. 645, então o portão 2 autorizado, já não está. Autorizado para tratar. Tio 971, desça ao nível 060, chegada bom. Estacionamento, chinelo 6259, posição 1. 4, Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, senhor. Obrigado, senhor, daqui a pouco. 2897, vai estacionamento, posição 1. 3197. O chat copiou? Copiou, guardando. Pode voltar para avisar? Não, é. Eu vou iniciar uma Avianca, ele já está na. Como um próximo aí no setor. Aí assim que a Avianca iniciar, você inicia, tá ok? Simultâneo com o mesmo. Não, não, está no 011. Eu vou correndo com a Avianca assim que eu vou livrar a retaguarda, ele inicia e você inicia junto. Aguarde, 6201, aguarde. Número, no momento agora, número 3 na posição para o push. Sim. Para o táxi, Gol no 645, está com 95 pb, autonomia de 3 horas e 44, atendendo Campinas. Autorizado, direita Índia, até o ponto de esperada 10, lá com a torre 198.6, ajustado 1012. Direita Índia, no ponto de esperada 198.6, Gol 1645. O 6259, está livre no 01, após o Gol a Calda, Xen Taxi. Na 3894, 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. 2000, 090, reposto estabilizado na 3894, 012. Volume 971, descida para 4000 pés, o ajuste no 012, redução para 220. É 2220, 4000 pés, com 1012, o Gol 1971. Pode voar, do Notan 3894. Livre. Obrigado. Você não me escuta, prossiga. Acabou de vencer, foi feito alguma DLA? Dá uma checada com ele, só um minuto. Eu tenho o de Sierra Novembro, Juliette Yang, eu tenho, mas acabou de vencer, mas eu vou só checar com ele, só um minuto. Noite Papatango, Yankee, Delta, Charlie. Lima Tango, confirmando, parte 5. Gente, é, depois já está presente, comprou o litoral sul. Quais são? Litoral norte? 0224, manter a missão de Manjis Vaz na toda rotatória. Em conexão com a torre, no presente do Graé, com Pro Nordeste para Iberostar, Sierra Novembro, Juliette Yankee, Pro Nordeste, 0142 transponder, controle 120.8. Agora esses 8.6, o Otolimatão, ajustado 1012, qual o PB? É, copiado, bom voo. Para o táxi 61, 6259, 4 horas e 45 174, alterna, direita Índia, 1895, ponte espera com a torre. Quais são? 118.6, ponte espera com a torre, registrado em 2012. Afirmativo, 26, ponte espera na Índia. No 971, desça para 2.000 pés, aguardando autorização da final procedimento. 2.000, aguardando autorização, 971. Controle, Salvador, muito boa noite. Voo no 645, passando 1.700 para 360. Voo no 645, contato radar, sobre o nível 360, Filho da El. Filho da El, 360, voo no 645. Localizador, está 3894. 3894, completa final, cheque o trem, torre 118, decimal 6. 286, tá, 38, 9 mais. 1971, reduza para 1709, está autorizado, final do procedimento, repor estabilizado. Manual estabilizado, iniciando a redução, gol 971. 4 a bordo, Galeão, 4 horas, para o táxi. 214, Galeão, 4 horas, confere? Sim. Autorizado, é, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre, 18.6, registrado em 12, bom voo. Espera da 3, 108, 6. 201, não pode lutar agora, calda, tá vindo 04, chama o táxi. M201 não copiou? M201? Sim, eu tô contando agora, taxiando, cruzando a calda, após o tráfego tá livre, posto estacionar e chama o táxi. Após o na calda, autorizado, chama para táxi, 6201. Hotel Lima Tango, prossegue em condições visuais no corredor Fonte para a Serra Novembro Juliette. O 971 reduz a velocidade de aproximação, completa final, torre 18.6. 18.6, 971. Charlie, poderia confirmar a radial que se aproxima de Salvador e a distância? Sete, o Yankee Delta Charlie. Solo, Salvador, boa noite, na 3894. Boa noite, bem-vindo, Alfa, e repórter da GLS. Alfa, repórter da GLS, na 3894. No 645, chama Recife, frequência 1251, secundária 13325. 351, 3325, no 645. Juliette, 3894. Ciente, vai ingressar Juliette, portão 3, atentando a movimentação do pai da aeronave, 3894. Juliette, 3, tá, 3894. Para o táxi, a Chanel 6201, 120, 3 horas e 45, alternando Guarulhos. É, Guarulhos, 3 e 45, qual foi o B? 120, 120. 120, copiado. Direita, Índia, retaguarda do TAM, lá no ponto de espera 14, 18.6, ajustado M12, bom voo. No ponto de espera, confirmando 18.6. Paulo, boa voo, 9... 471, livrou para escuta. Vindo, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, obrigado. Boa noite, Chanel 6259. Chame 6259, contato radar, sobre o nível 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar da EL ou Leda? Leda. Tirando Leda, obrigado. Salvador, muito boa noite, Tango Whisky, esse é o nível de voo 050, chegada Mare. 3297, da El, 1500. Voo 3197, contato radar, saldo nível 340 na CB da El. Da El, quando possível, lenda, senhor. Voo da El. Da El. É 259, voa Bridge, dá presente. Bridge, 6259, obrigado. Boa noite, né? 6201. É 201, acione 5437. Acionou 5437, acionei 6201, solicita a prioridade da El. Acendo o perfil 6201. Perfil. Positivo, Lima Tango, livre frequência, coordenação de tráfego, bom pouso. Né, 6259, Recife, frequência 125, ONU, secundário 3325. 25 ONU, 3325, boa. 2897, código abrir. Chama Recife 1251, no secundário 3325. 5 Whisky Tango Whisky, pode descer para 2000. O ajuste no 0 no 2 está autorizado a final do procedimento. Reposto estabilizado. Reportará estabilizado, Whisky. Olho 6201, pode voar bridge da presente. 201, chama Recife, frequência 251, no secundário 3325, bom voo. Desculpa, amigo, eu não consegui copiar nenhuma, você pode repetir, por favor? Olho positivo, 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. Papatango Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, tem ciência da área proibida de Camaçari? Confirma meu pulo, não copiei? Afirmo. Positivo, estamos recebendo aqui o seu próximo a lateral da área, fique atento a mesmo. Tango Whisky, controle. Efetuando desvio? Negativo, na proibidora. Positivo, recebo o seu offset da rota, à esquerda da rota, o Whisky Tango Whisky. finalizado o East Anguish. O East Anguish completa a final, cheque o pré-pouso, torre 18.6 com pouso. 18.6, boa.